em que eu cheguei, jovem que desce do norte pra cidade grande, os pés cansados e feridos de andar légua tirana, e lágrimas nos olhos de ler o Pessoa e de ver o verde da cana. Em cada esquina que eu passava, um guarda me parava, pedia os meus documentos e depois sorria, examinando 3x4 da fotografia e estranhando o nome do lugar de onde eu vinha. Pois o que pesa no norte, pela lei da gravidade, disso Newton já sabia. Cai no sul, grande cidade, São Paulo violento, corre o rio que me engana, nananana. Copacabana, a zona norte, os cabarés da Lapa onde eu morei. Mesmo vivendo assim, não me esqueci de amar. Que o homem é pra mulher e o coração pra gente dar. Mas a mulher que eu amei, não pôde me seguir, oh não. Esses casos de família e de dinheiro eu nunca entendi bem. Veloso, o sol não é tão bonito pra quem vem do norte e vai viver na rua. A noite fria me ensinou a amar mais o meu dia. Pela dor eu descobri o poder da alegria e a certeza de que tenho coisas novas pra dizer. A minha história é talvez igual à tua. Jovem que desceu do norte, que no sul viveu na rua e que ficou desnorteado, como é comum no seu tempo e que ficou desapontado, como é comum no seu tempo e que ficou apaixonado e violento como você. A minha história é talvez igual à tua. Jovem que desceu do norte, que do sul viveu na rua e que ficou desnorteado, como é comum no seu tempo que ficou desapontado, como é comum no seu tempo que ficou apaixonado e violento como você. Eu sou como você. Eu sou como você. Eu sou como você que me ouve agora. Eu sou como você. Eu sou como você. Eu sou como você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Eu sou como você. Eu sou como você. Eu sou como você. Yeah, yeah. Eu sou como você. Eu sou como você. Eu sou como você.